o Crois que tá na voz, tá ligado, né? Tô sempre focado, trabalhando incansavelmente, pra ver se algum dia descanso confortavelmente. Às vezes me sinto humanista, não nega, eu amo a evolução, mas sei que ela caminha mandando se fuder toda a sua tradição. Eles querem ter grana, mas não quer trampar como nós trampa. Vivem agindo como crianças e quer bater de frente com a banca. Olho gordo é o termo usado pelos fracos como justificativa pro fracasso. Tem mano que conheci ontem, acha que eu confio. Tem mano que demorei anos pra ver que nunca foi amigo. Me sinto sozinho e bem acompanhado, às vezes perseguido pelo passado, que chega a feder igual rabo de um cavalo. Retorna, diz e fiz merda pra caralho, mas hoje tem a coisa que faz ela ficar louca, que aquela mesma coisa que faz ela tirar a roupa. Vou te falar uma coisa, rapaz, quanta mulher boa que eu teria pegado jamais se não fosse as garupas. Hoje estou completando 4 dias que eu tô arrebentando. Quem já pegou a mulher dos seus sonhos, tá ligado no que eu tô falando. Toda hora que eu olho é replay, 4 cantos da casa eu peguei, já nem sei quantas vezes gozei. Acordando ao seu lado, me ardendo em desejos, com seu olhar armado me dando tiro certeiro. Não sou seu namorado, prefiro ser solteiro. Tudo é como é, nada é como nós queremos. Acordando ao seu lado, me ardendo em desejos, com seu olhar armado me dando tiro certeiro. Não sou seu namorado, prefiro ser solteiro. Tudo é como é, nada é como nós queremos. Estou fazendo da minha vida uma trajetória bem vivida. Fique na curva do sucesso, uns escorregam pelo seu ego. Em meio a tantas noites mal dormidas, trampando pra ter uma renda digna. Não nego que o que eu mais quero é o nosso progresso e não retrocesso. Me livrando todo dia do perigo consumidor, quem passa ao meu lado com seu fracasso. Não sei entender, não sei porquê, suavo de ódio sem compreender. No mundo em que nasci me ensinaram a ser leal, jogar junto ao próximo. São opositores de sonho amenizados. Querer não é poder, clichê já sei. Mas não custa repetir pros que se fazem não entender. Sonhar demais não adianta se trompar de menos. Tempo imaginado diz tem que ser verdadeiro. E por onde passa, sei que minha ficha tá limpa. Não só li, mas aprendi na prática. Saber chegar e sair de cabeça erguida. Honrando meus compromissos, sinceridade nos sentimentos. Ser livre, saber fazer valer cada momento. Cada momento. Tudo tem seu preço. Tudo tem seu preço. Justo e verdadeiro. Justo e verdadeiro. Muita paz e progresso. Muita paz e progresso. Parceiros, eu tô fazendo da minha vida, da minha vida uma trajetória bem vivida. Fique na curva do sucesso, uns escorregam pelo seu ego. Em meio a tantas noites mal dormidas, tô trabalhando pra ter uma renda digna. E não nego que o que mais quero, nosso progresso e não retrocesso. Fazendo da minha vida uma trajetória bem vivida. Fique na curva do sucesso, se escorregam pelo seu ego. Em meio a tantas noites mal dormidas, trampando pra ter uma renda digna. LD Produções, tá ligado, moleque? É o Crois que tá na voz.